Gustavo Bravo Serra, recusa para 2109. Você vai seguir como número 2 para pouso. O número 1 é um Bravo Echo 2 Lima, que está com ground de 209. Desde a ideia, o Bravo Bravo Serra. Tipo 5220, você tem condições de manter high speed até Itape? Confirmo de defesa. Você tem condições de manter high speed até a posição Itape? Condições de manter high speed até 3 milhas do externo. A gente está livre de manter high speed, o Trip 5220, seu número 3 na aproximação. É número 20. Final para o Angino 06. Frequência livre 06, chance para a nova decolagem. 10. Gol 1777. Gol 1777, boa tarde. Tem a informação ótica, confirma? Irmão, da ótica, 1777. Tem que aguarde qualquer coisa, gente. Gol 1777. Quem segue para mim? Nael Leda, após direto em Deus. O Bravo Serra está autorizado a final do procedimento. Desça para 2000 pés e informe no localizador. Zero seven, complete final. Left contact tower 118.95. And copy Charger 7 switching to tower on frequency 118.95. Have a nice day, Charger 07. You too, thank you. Tower Shark 07 checking in on final on the ILS runway 10. Shark 07, truck side clear to land runway 10, easy 130 degrees on 0 knots. Altitude 1015. Copy 1015 and the Shark 07 is clear to land runway 10. Equipa Papa Romeo, confirme sua posição. dia, Alfa, Alfa Delta, identifique chegada a Mare, desça para o nível 050. Guardião 06. O meu ajuste permanece, informe outra vez que passou. Autorizando a minha. Taxi Rei, desça para 2 mil pés, está autorizado Duna, informe no localizador. Ok, 2 mil pés, Duna autorizado, vai informar no localizador. 777. O 1777 autorizado Porto Seguro, VUP Whisky 58, ATEP DEV. Pode direto, nível 340, saída da EL, Leda, direto em Ilhéus, Porto Seguro. Pista 190 com primeira curva à direita, acione 5005, frequência do controle 120.8. Provado 340 para Porto Seguro, é o 8 da EL, Leda, Ilhéus, Porto Seguro direto, decolada 10, curva direita 005 para confirmar 120.8. O 1-3-7, estou confirmando, Opel Whisky 50, saída da EL, Leda, após direto, Porto Seguro. Ok, então é assim, Opel Whisky 50, conforme a nossa rota, 5005. O 1-3-7, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 04. Quem chamará o 1-3-7? Militar Apron. Autorizado Sierra, Índia Eco Índia, 500 pés, com proa norte, pista 97, adicione 0165 no transponder. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, protejamento correto para acionamento táxi Chame a Torre, 118.95, frequência do controle 20.8. Guardião 06, atente para tráfego na final do 10, chame a torre frequência 1-1895, tem um oposto. 1895, graças. Torre Salvador, Guardião 06. Guardião 06, intenção de pouso ao grau? Pátio 4, senhor. Pátio 4, gente, fica atento a tráfego na final pista no zero agora, um Charlie 25 Alfa, após prossegue direto para o pátio, após solo controlado, entra no 40 graus, 1 no 0 nós, ajuste no 05, árvore de 1 06. É, ciente, guardião 06, seciona se manter aí por alguns minutos no farol de Tapão. Sem problema, deve já pode manter então a linha do litoral e após o farol de Tapão, prossiga. Ciente, é. Papá, papá, bravo, bravo, Serra, tem autorizado o pouso, vento no 40 graus, 1, 2 nós. Terra. Up Zulu 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda, após brilho. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5573, frequência do controle 120.8. 360 autorizado, Up Zulu 10 até SMAP, após rota do plano. Decola da 10, curva à direita, perfil da EL, Leda, após o abrigo. 573 do código. 120.8, contorno 6213. Chané 6213, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 11. Porta pronto para posicionamento, o 6213. Web 5728, na escuta. Prossiga. Web 5728, autorizado Recife, VLP Whisky 58, saída Puca Transição Caju, pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5575, frequência do controle 120.8. 06740. Passagem de saída, decola curva esquerda, 5575, contra o 208.

tem 3 horas e 30 de autonomia. Alterando Guarulhos, confirme POB e autonomia? 228 é autonomia, é POB e 3 horas e meia de autonomia. Então, 3191, autorizar o táxi até o ponto de espera via parte principal Índia. No ponto de espera chamará a torre em 1118 decimal 95, ajuste no 0115. 9095, agora ajuste, pátio em Índia, com a torre 1895. Cabral, autorizado a decolagem da presente com Proa Norte, vento 140 graus, 12 nós. Papapá, Bravo, Bravo, Serra, no solo, 57, Oliveira, 121, 10, Palma. Aí, Salvador, boa tarde, o TP 5220 estabilizado em elétrico. 35220, boa tarde. Completa aproximação, guarda de formação de pista livre número 1 para pouso, vento no 40 graus, 12 nós. Ajuste no 0 no 5. 5220. Fora do solo ao 57, contato com controle, 120 decimal 8. Bravo. Nova para pouso. Nova Bravo. Bravo, você confia em paz de estacionamento? Gente, autorizado, táxi. Alfa, reporte o ingresso na Juliette. Torre, Guardião, zero meia. Prossiga. Está na vertical aqui de Itapuã, intentando agora, finalmente, pouso no pátio 4. Ok, aproxime-se inicialmente para sobrevoo sobre o pátio 5, ok? Sem interferir com este aproximação da 1 no 0, devido a tráfego na final para pista no 0, após ele prosseguir direto para o pátio 4. A gente sobrevoou para o pátio 5 e, posteriormente, o pátio 4. Trip 5220, tem autorizado pouso, pista no 0. Vento no 20 graus, 129, ajuste no 0 no 5. Tem um helicóptero aproximando a sua direita aí, sem interferir com esta aproximação, dando 0. 5220. E só corrigindo, você poderia autorizar o 06 a prosseguir a retaguarda do trip? Aí direto pro pátio da DEI? Positivo, pode prosseguir então a retaguarda do tráfego e reportar no solo controlado. Vento 120 com 2. Gente. Travendo o que toma. Gente, chame torre no 8.95, bom pouso. Grato. Fala, busca. Alô. E aí, moço, beleza, beleza? Fala, Leval, beleza, amigo? Um abraço. Torre, bom dia, Papa Sangue, Papa Romeu. Prossiga. Papa Romeu passou o Parque de Itaçu, procede Sierra, Bravo, Papa Sierra, é um Romeu 44 com 4 a bordo, instrução para esse pouso. Ok, mantenha a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã para prosseguir pouso, qual o pátio que irá prosseguir? Gente, vai manter a linha do litoral até com o farol de Itapuã e a posse chama na mesa. Positivo, qual parte que prossegue? Vai seguir pra Bata. Ok, Bata, gente. 3191, considera a pista 10, tá pronto. Então, 3191 na linha, mantém pista no 0. Mantém no 0, 3191. A aeronave, o Airbus 200 está impedindo o ingresso do senhor para Lima, para ingressar para o pátio, pátio 5. Trip 5220, solo 1500, livrar direito, 121, no 10, palmado. Volta, 5, Gente, complete o final, chame do reservador na frequência 1895. Ciente, frequência livre da coordenação, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Alfa, Alfa, Delta, reporte, marca 2 terno, informa aí, pista livre. Guarulhos. 319. 319, pista livre autorizada, decolagem, vento no 40 graus, 129, 319. 3191, iniciando a decolagem, não, 90. Alfa, Delta, confirmando a intenção de pouso, é 10 mesmo, não é isso? Poderia confirmar o vento, precisa? Confirmo, vento 140 graus, 129, 140 com 12. 5.095, Libertax e Apache em dia, Apache na 62, 13. Bravo, Bravo Terra, após passagem no Airbus da Oceané, já está sendo no momento, autorizado ingresso na Juliette, parte principal, Lima, mais, na Quebec, chamará a torre e 118 decimal 95. Azul 4463, a informação em curso é papá, temos aqui coordenado nível 160. Pode ser 160, tá? Que é papá. Alfa, Alfa, Delta, pista livre autorizada, pouso no 40 graus, 129. Sente, Alfa, Delta, tem baixo trabalho. Tá 319, da cola 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Solo controlado ao 03, livrando frequência, guardião 0BR. 340. Sobrevoo, confirme localidade? Corona lá. Sente, aguarde o carro. Justo no 05. A gente vai ficar visual aqui com asa fixa e vai ingressar no circuito pra matar. Bianca, matar o meu. Saída da El, Leda após Ilhéus. Pista no zero, com primeira curva à direita, acione 5003, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado então 160 para Ilhéus, saída da 120, saída da El, Leda e direto Ilhéus. 5003, controle 120, decimal 8. Azul 4463, cortejamento correto, reporta pronto para puxa, acionamento, portão 03. Reportará, obrigado. Bravo, Bravo, você é autorizado a ingresso na Juliette, faixa principal, Lima, Mike, e na Quebec, chamará a torre 118 decimal 95, Bravo, Bravo, você é. Foi pista no zero, reporta estabilizado. 2.095, reporte estabilizado. Pode voar ao externo, 6740. Não tem precisa chegar da web 6740. Entra. Meu reporte no solo controlado. Cliente no solo, reportará, entra para o meu. Yang Delta Charlie, autorizado sobrevoo Farol da Barra, corredor Axé, 500 pés, pista 17, com primeira curva direita, acione 0130 no transponder, frequência do controle 120, decimal. Batango em Anchieta Charlie, frequência do controle 120.8, Coteja. 120.8. E aqui da Batango, você está mais correto, suporte para um capucho acionando. Estacionamento táxi, chamar a torre 118.9. Afirmo, 0130 em Anki Delta Charlie. Qual é o tapa-tapa, Alfa Delta? Roda. Não tem pro editar, tu vai abrir a festa do Zona. 0 graus, 1 0 2, 62, 1 0 3. 2 0 3, você vai decolar de Delta. São 3216, bom dia, sendo a minha estação, chega da Mari, desce e mantenha nível 160, reduz a velocidade para 2509. Estabilizar o localizador aí, 6740. Gente, complete canal, chame torre 2895. 2895. Salvador Web 6740, passou Duna, estabilizado. Webjet 6740, complete aproximação, aguarde contato visual, vento no 30 graus, no 09, ajuste no 05. 05, aguarda 6740. Schneider 6213, decola 08, controle 120.8. Controle 108, obrigado, até daqui a pouco. Até mais. Web 5728, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, chamar a torre, 119.95, ajuste 10.0.1015. Ele é 15, sair via pátio, lá no ponto de espera, 295, 5728, pode ser. Alfa, Alfa, Delta, mantendo a Juliette, agora de passagem do Boeing da Web. Após a passagem do mesmo, autorizado ingresso na Juliette. Parte principal, Lima, Mike, na Quebec, chamar a torre 118.95, Alfa, Alfa, Delta. Juliette, Lima, Mike, torre 118.95, Alfa, Alfa, Delta, fazendo parte da Web. Tenha nível 060. 060, no meio. Juliette, Romeu, prossiga. Voo, confirme. Firme. 3191. Prossiga. Pode voar da presente, passou da El, pode voar da presente, Bridge? Da presente, Leda, 3191. Tá já voando, Leda. Mantenha a posição. Vai manter um 777. Boa noite, boa tarde, 3804. Tram 3804, boa tarde, sendo a identificação, chega da Mari, desse mantenha 070. Tram 3191, Recife, 133.25. Copião 3325, Recife. Mike, Juliette, Romeu, copia? Juliette, Romeu, autorizado sobrevoo BR-324, 500 pés, comprou a norte, pista 197, acione 01115, frequência do controle 120.8. Abjet 6721, desça para 3.000 pés e justiça 015. Então 3216, retorizado, isso é para 4.000 pés, ajuste no 0.5. 4.000, no 0.5. Então 3804, desça para o nível 050. 0.5, 0.5, 0.5. Webjet 6740, o seu solo foi aos 1.1, para prosseguir no táxi 121.9. 209. 1.1, 0.5, 0.5. Papa após conforme roda do plano de voo. Siga autorizado 360, saída da El, lida após bridge. Pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5577, frequência do controle 120.8, aguarde para cotejamento. 6740 é o solo? Sim, Bruno, fez quanto? 5-6740, solicitado táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 6740. Azul 4207, coteja. Autorizado para o Azul 4207, Rio de Janeiro, 360, pelo 10 mapa, por volta do plano, saída da Euleda, após a decolagem da 10, turbo direito, transforma 5577 e controle 120.8. O Azul 4207. Azul 4207, confirmando saída da Euleda, bridge, coteja. Da Euleda, bridge, Azul 4207. Azul 4207, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 01. Reporta para puxa acionamento, portão 01, Azul 4207. Sim, para o sol? Eco Zulu Novembro, autorizado Sierra, Novembro Juliette, Kilo. Nível 085, corredor axé, com pista no 7. Restrita a 1.000 pés até liberação do controle. Acione 5552, frequência do controle 120.8. Não compreendo. Exo 1 para acionamento táxi, chame a torre em 1.8.95, ajuste na 0.95. 1.777 para o táxi, 1.90 a bordo, 12.47 de autonomia, alternativa é com. Voo 1-777, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chamar a torre 1.8.95, ajuste no 0.95. Via Índia, 18.95, voo no 777. Salvador, chamei 6254. Sobre remanente do controle. 500 pés, escuta do controle, Romeu. Salvador, X-7728, bom dia. Objeto 5728, bom dia, contato radar, saída Pucaruda, presente, autorizado Romeu Fox, 09. Maravilha, então, Puca, vou direto Romeu Fox 018, é isso? Afirmativo. Muito obrigado. Outro voo 1777, próxima ponte 0.0, pronto. Voo 777, autorizado alinhar e decolar, pista 1.0, vento no 30 graus, 1.0 máximo. 777 Controle 1208, Xanemia 254. Xanemia 254, saída da El com primeira curva à direita, coteja. Saída da El com primeira curva à direita, 6254.